cara para te encarar. E nem coração pra resistir ou não outra vez. De nós dois descuidei, você tem razão, tô colhendo que também. Sem perdoar o que eu te fiz, você segue assim esquecendo. Sem te esquecer, sim, sofrendo. Lê as minhas cartas de amor, entenderá o que é sentir dor. Vai saber da minha loucura de te imaginar beijando uma flor. É mais fácil pôr no papel do que olhar nos olhos de quem amo tanto mais que sofrer. Prefiro então me esconder e ouvir o não de você. Tô colhendo o que plantei. Sem perdoar o que eu te fiz, você segue assim me esquecendo. Sem te esquecer eu sigo sofrendo. Lê minhas cartas de amor, entenderá o que é sentir dor. Vai saber da minha loucura de te imaginar beijando uma flor. É mais fácil pôr no papel do que olhar nos olhos de quem amo tanto mais que sofrer. Prefiro então me esconder que ouvir o não de você. Leia minhas cartas de amor, entenderá o que é sentir dor. Saber da minha loucura de te imaginar beijando uma flor. É mais fácil pôr no papel do que olhar nos olhos de quem amo tanto mais que sofrer. Prefiro então me esconder que ouvir o não de você. Ei, ei.